você já não me quer. Não precisa ter pena de mim. Faça o que você quiser. Talvez seja melhor assim. Se você pensa em outra alguém, desejo sua felicidade, mas não quero que fique comigo só por piedade. Se você disser adeus, não vou chorar, vou dar tempo ao tempo, mas não vou deixar de te amar. Se você disser adeus, não vou sofrer. Sei que o mundo lá fora vai te ensinar a viver, me amar, me querer. E quando a saudade esperando você voltar, e quando a saudade te pegar no caminho, lembre que estou tão sozinho esperando você voltar. A vida tem dessas coisas. No amor a gente às vezes perde pra depois ganhar. Mas se o destino for ficar com você, o que tem de ser, será. Esperar. Se você disser adeus, não vou sofrer. Sei que o mundo lá fora vai te ensinar a viver, me amar,